ser bang bang. No mundo se lê e o pagamento se lava com sangue. Quer ser temido, ser bang bang. Entopa os pente na frente da nove treme. Os moleque tá na estiga, tudo afoito. Deixa sonhar com luxo, porque na realidade não é bem assim, o mundo tá louco. No beco, nas biqueiras é diferente. Vacilou, levou pipoco. Eu mesmo, mal educado, ignorante, falo do mundo torto. Quem vive de ilusão só colhe mentira. Se for pra destacar no mito, prefiro ficar na minha. Vem dar o rolê na quebra que você vai ver como é a vida. Sou de bater de frente, eu não nego. Cotidiano é torto, pra quem fingir de cego. Se for pra resolver do jeito que você quiser, eu quero. Quer ser famoso, né? Passa. Começa a abrir na mente e observe sua volta. O estrago da bagaça. Nego morre e mata por nada. Tem medo de entrar na favela, né, querido? A cada esquina morte, rajada quadrilha em conflito. Aqui ninguém tá fazendo graça. Seu filho vai pra modim e na madruga a notícia chega que foi morto peneirado com a cara cravada de bala. Quer ser temido, ser bang bang. No mundo se lê e o pagamento se lava com sangue. Quer ser temido, ser bang bang. Entopa os pente na frente da nove treme. Quer ser temido, ser bang bang. No mundo se lê e o pagamento se lava com sangue. Quer ser temido, ser bang bang. Entopa os pente na frente da nove treme. Cê tira o gangsta, vai ouvir K2. Depois vai parar pra raciocinar e vai perceber que a realidade tá aqui do lado de cá. A verdade dói, né? Então me escuta. Enquanto você mima sua filha, ela te dá perdido. E nos bares abre as pernas, mostra tudo estilo de puta. É tio, cê é vivido, cola aqui, vem dar um giro. Eu quero te mostrar quantos é queimado e enterrado vivo. Muitos imploram pra não morrer desse naipe e prefere tiro. Já vi muito se destruindo no vício proibido. Cabecinha só em ver os pente, a perna treme. Quem era temido na reta levou tiro. Deu gelo e virou crente. Cê é fiel, é? Cê tá comigo? Pois saiba que a rua me ensinou que no simples olhar eu aprendi a diferenciar o traíra inimigo. Em suas córneas dá pra ler o que tá escrito. Tá jogando pra se promover? Sem talento, fi, pode esquecer. Quer ser temido, ser bang bang. No mundo se lê e o pagamento se lava com sangue. Quer ser temido, ser bang bang. Entopa os pente na frente da nove treme. Quer ser temido, ser bang bang. No mundo se lê e o pagamento se lava com sangue. Quer ser temido, ser bang bang. Entopa os pente na frente da nove treme.